Dado se chama Território, Sr. Ministro do Urbanismo e Habitação, Sra. Secretária de Estado da Justiça, Sr. Governador da Província do Lão.